Tô curtindo com a melhor equipe, alucinados por cerveja. Eu quero te encontrar na equipe, alucinados por cerveja. Com o DJ Megatron, tá tocando o sucesso pra gente curtir. Quero te encontrar na equipe, alucinados por cerveja. Com o DJ Megatron, tá tocando o sucesso pra gente curtir. Equipe Alucinados por Cerveja. A equipe é show. Megatron. Para

amanhecer curtindo. Vejo o que sou, pudinho assumido. Altas madrugadas, amanhecer curtindo. Bebo o que sou, pudinho assumido. Se hoje existe meu amor, eu sei porquê. Produção e mixagens DJ Ney Revolution. É, tá tranquilo. Para tudo. Presta atenção, rapaziada. Ei! Mami, você, amor, eu vou estar perdido. Baby, amor, oh, oh, oh. Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Se te faz eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Mas tu és minha rainha. O meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Aqui é o Mega, te liga, mané. Vem, meu Mega. Você que sabe, amor, amor, amor. Escapa, vem comigo. A noite é uma criança, quero te amar, meu vício. Já disse, é o DJ, mas top do Pará, Rafael Cassiano no comando, é show do animal. Quero te abraçar, te beijar, te tocar, fazer amor, te sentir essa noite. Escuta que o DJ mais foda vai tocar, Rafael Cassiano, manda aí pra gente dançar. Escapa, vem comigo. Veneno. No comando é show do animal. Quero te abraçar, te beijar, te tocar, fazer amor, te sentir essa noite. Escuta que o DJ mais foda vai tocar, Rafael Cassiano, manda aí pra gente dançar. Escapa, vem comigo. Brasil. Quando eu tô ruim, a tua voz me acalma, faz bem pra minha alma, me faz muito feliz. E quando eu tô assim, ninguém me compreende, só você me vende, me faz sentir melhor. Que seria da minha vida sem você? Que seria de mim sem te conhecer? Eu não seria nada. Se eu pudesse um dia te encomendar, te desenhar e pedir pra Deus te criar, eu chegaria perto de um rascunho seu. É o melhor presente que Deus já me deu, me colocou no mundo pra ser todo seu. E você só minha, meu anjo da guarda, razão da minha vida. O maior sucesso no Pará é Billy Brasil. A moral do sucesso. Quando eu tô ruim,

amigos pra se divertir. Você vem me dizer que se arrependeu. Que pena agora quem não te quer mais sou eu. Lembra, lembra, lembra. Eu chorava e você ria, ria, ria. Chegou a sua vez. Lembra, lembra, lembra. Eu chorava e você ria, ria, ria. Chegou. Aposentada mãe, e a senhora também é. Todo mundo tem

você vai ver e sentir algo diferente. Megatron, é pressão. 7 horas da manhã, a festa tá no final. Ela já tá louca e eu também não tô legal. Vendo tudo girar, com o copo na mão. Quando o DJ resolve desligar o som. DJ desliga não, DJ desliga não. Vai tocar de novo, ela quer ir até o chão. DJ desliga não, DJ desliga não. Vai tocar de novo, ela quer ir até o chão. E cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Ligo um outro dia no estilo Tom Juan. O meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, ter saudade do seu beijo. Trato todas iguais, esse é meu defeito. Vagabundo, mas aquele você é vagabundo, só pode ir às vossas.

Nem sem banda, um toque de sucesso. DJ Ramon. equipe alucinados por cerveja. A equipe que é show.